super top. DJ Sidney Ferreira, a marca do sucesso. Então detona aí, Mano Brown. Duvinho, só pra te dizer, só penso em você. Meu águia de fogo, eu sou na equipe TF. Essa galera que enlouquece, enlouquece quando a águia sobrevoa. Chegando o Betinho e o Josimar. É, meu coração é super poder. Essa galera enlouquece com S. Dires, Eris e Juninho. Chegando o Betinho e o Josimar. DJ Nene, no pancadão, dão, dão, dão, dão, você, meu águia de fogo. Eu sou na equipe TF. Essa galera que enlouquece, enlouquece quando a águia sobrevoa. TF, meu coração é super pop. TF, essa galera enlouquece com S. Dires, Eris e Juninho. Chegando o Betinho e o Josimar. Essa galera enlouquece com S. Dires, Eris e Juninho. Chegando o Betinho e o Josimar. Duvinho, só pra te dizer, só penso em você.